histórias, porque vem alguém a pegar na roupa que era dela e diz, ah, essa era minha, isso era da minha avó, e ela fez não sei o quê. Ah, é que engraçado, e ficam ali a falar que imenso. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pool Podcast, eu sou a Kai Rocha e neste episódio falo com Teresa Carvalheira. Ela é Community Manager do projeto Fashion Revolution, estudou design de moda em Lisboa e, entre o tempo que falou comigo e o lançamento deste episódio, lançou-se como parte da série É Para Amanhã, onde faz parte de um grupo que percorre Portugal de les a les para promover projetos de sustentabilidade para o nosso país. Se ainda quiserem contribuir para o projeto, ainda vão a tempo. Se forem ao website www.thepool.pt, estão lá todos os links, todas as informações sobre o É Para Amanhã, assim como a página do Facebook desta série e também do Fashion Revolution Portugal e o site do Fashion Revolution Internacional. Nesta conversa, falámos sobre o porquê das pessoas dizerem para tu ires para a arquitetura se tu souberes desenhar, o porquê de as pessoas terem mais roupa do que aquilo que precisam, o que podem fazer para colmatar esse problema, qual é a diferença entre um alfaiate e um designer de moda, e sobre o movimento Fashion Revolution em Portugal, que tem iniciativas muito interessantes, como o mercado de trocas de roupas. Vocês depois percebem como é que funciona. Espero que gostem desta conversa, que dá mesmo muito pano para mangas, e até já! Queres-me apresentar-te? Ok, com certeza. Sim. Aliás, não é me apresentar a mim, é apresentar-te a ti. Sim. Então sou Teresa Carvalheira, eu tenho 26 anos, estou a fazer 27 já este ano. Uau! Quase a chegar aos 30, a ansiedade começa a despertar. Os 30 anos não têm nada, eu tenho 31, it's nothing, sério. Pois, pronto, após os 25 já. Sim, uma pessoa fica com medo, eu percebo. Voltam. Sim. A volta não, surgem. E nasci em Évora, no Alentejo. Uau! E também percebi há pouco tempo que estou em Lisboa há 8 anos. Há oito anos. Com algum... Como é que foi crescer no Alentejo? É bom, sabes que... Acho que tens uma qualidade de vida muito alta. Eu sinto isso agora, ao fim de tanto tempo por aqui. E depois, obviamente, uma pessoa estando independente também é diferente. Mas já vivi noutros sítios também. E lá ainda hoje é um pouco aquele refúgio onde eu vou para descansar, não é? Sim. O estilo de vida deve ser muito mais... Para não ir para o estereótipo dos alentejanos serem lentos, mas imagino que fora de qualquer... O estereótipo tem algum fundo de razão. Eu gosto de fazer tudo com calma. Sou muito lenta em vários aspectos da minha vida, mas é algo que não tenho muita vergonha. Acho que faz parte. Faz-se bem. Eu acho que faz muito bem levar o tempo a fazer as coisas, porque senão muitas vezes à pressa não se faz bem. Mas só para te salientar, que na verdade eu não sinto que a vida em Évora seja tão diferente daqui em alguns aspectos, pelo menos na parte que diz respeito a ser a vida de cidade, porque também há trânsito em Évora e as pessoas também têm algum nível de stress, mas ainda assim tens muitas comodidades de ires buscar certo tipo de coisas ao sítio onde tu já sabes e a qualidade da comida também é melhor, que é uma coisa que eu nunca tinha percebido até há pouco tempo. Sim, trazer a comida da terrinha é muito melhor. Sim. Ainda assim, é um centro urbano, mas não muito na urbe. É assim, ali um meio termo que é talvez ideal. No entanto, não me via viver lá. Porque eu vou lá 3 dias e já me aborreço. Pois. Falta depois a parte da oferta cultural e também o dinamismo das pessoas, que é muito pouco. Mas isso parece-me estar a mudar agora. Pois, isso agora está... Acho que há coisa de 2 anos, eu posso estar a mentir, mas começaram a aparecer lá umas startups e umas incubadoras até bastante interessantes em Évora. Sim, a nível de programação cultural também, a Câmara mudou há talvez... 3, 4 anos e apostam bastante mais na parte cultural. E há muito mais programação, principalmente no verão, de coisas muito distintas. Sim. É aí que acontece o Festival na Rua, uma coisa assim. Não, ao Embeja. Há pouco tempo houve o Artes na Rua. Exatamente. Sim, tem levado grandes nomes. Não, é muito bom. Também tiveram um festival com uma duração prolongada há pouco tempo, que trazia artistas africanos. Uhum. Está com muita coisa. É, isso é fixe. Está a dar isso vontade de ir lá mais vezes. O que é bom. Isso é fixe. Então mudaste para Lisboa. Porquê? Porque... Para estudar. Para estudar mesmo. Portanto, com 18 anos, vim a estudar design de moda. Há design em Évora, mas eu queria mesmo sair de Évora. Sim. E design de moda, na verdade, eu já sabia desde o sétimo ano. Que idade é que tens no sétimo ano? 14? 15? 13? Sim, pai. Eu lembro-me que a psicóloga dispensou-me. Pai, 14, sim. Psicóloga dispensou-me daquelas... Testes psicotécnicos. Sim. Disse, tu já sabes o que queres. E eu, muito ai, que bem. Sorte! E então fui a única dispensada da turma. Sorte! Eu fui daquelas pessoas eu até queria ir. Eu sempre tive imensos... gostos em várias coisas. E eu pensei, é agora nos testes que ela vai dizer, tens mais jeito para isto? Nada. Ah, tu tens jeitinho para tudo. Ou gostas de tudo, portanto atira-te para o que quiseres. Mas eu não, agora eu não tenho escolha. É aquela coisa do tenho demasiadas coisas para vestir e digo que não tenho nada para vestir. É a mesma coisa, só que tenho tanta coisa para fazer e não tenho nada para fazer. Ok, eu portanto, talvez tenha esse bichinho também, pois. Mas apercebi-me agora, depois de tanto tempo a trabalhar na área ou pensar na área, que é uma boa área para ser assim também. Porque ao fim e ao cabo... Tens que ser mãozinhas, tens que ser criativo. Sim, e ao fim e ao cabo é para pessoas, não é? É uma das coisas que mais está ligada às pessoas, a nível físico, quanto a um nível mais psicológico e portanto, sociológico também. Uhum. Então consegui... No sétimo ano... Não tinha essa percepção, mas eu gostava de desenhar pessoas e a roupa. Ah, gostavas de... Sempre gostei muito de desenhar. Não é? Sim, e então foi aí que de repente, quando começaste a desenhar as roupas, pensaste, não, pera, eu gostei de... Sim, eu desenhava as roupas e lembro-me de passar imenso tempo antes de ir dormir a experimentar em mim, a drapear, ou portanto pôr o pijama de diferentes maneiras. Ah, a minha mãe nunca percebeu isso. Simplesmente ela queria pôr-me na cama. Sim, tipo, vai fazer para a cama, mulher. E eu lembro-me de fazer isso. Mas o mais visível era o desenhar. Depois todo aquele processo das pessoas verem e dizerem, ah, mas tens muito jeito para desenhar, devias de ir para arquitetura. E eu ficava sempre a pensar, mas porquê arquitetura? Arquitetura não tem nada pessoas. A ver com o desenho natural. Arquitetura é tipo geometria, é diferente. Pronto, mas havia também essa perspectiva de que se tinhas alguma sensibilidade para as artes, sim, que o caminho era arquitetura talvez, sim, pelo... com a visão na profissão, não é? Porque a partir de tudo o resto ninguém vai ter emprego, não é? E na altura... Eu também apanhei muito essa fase quando a crise instalou, 2010, eu estava a entrar para a faculdade e já a ver os meus colegas a saírem sem terem trabalho na área, até os arquitetos. Sim. E certas áreas de design, no geral, nunca, não vou dizer nunca tiveram grande saída, é mentira. Aliás, nota-se agora pela quantidade de designers, até web, que existem. Mas o design sempre foi considerado, pelas outras gerações, uma espécie de emprego secundário. Sim. Uma coisa que tipo... se calhar tens jeito, mas não é bem isso que tu fazes. Uhum. Eu sinto que a moda ainda assim sempre teve um bocadinho à parte disso, sim, pelo menos na percepção das pessoas. Mas também me lembro perfeitamente de ter ouvido esse comentário do pai de uma amiga que era arquiteto e que me disse que ele era arquiteto. Sim, ainda hoje é. Que era completamente irrisório ir para design de moda. Que eu devia ir para arquitetura, que podia assinar e fazer depois design de moda, se eu quisesse, porque então, o caminho era muito natural. Sim. Ao qual, não sei, pois, já refleti muito quanto a isto. São desses comentários que te ficam na cabeça, não é? Sim, ficou-me e pronto. Percebo de onde vem, mas não encontrei o fundo da razão, percebes? Sim. Porque sempre senti, ainda assim, no curso em que estava especificamente, que podia ter aprendido muito, muito mais. Eu estudei design de moda na Faculdade de Arquitetura, no período em que a faculdade foi fundida com a Universidade de Lisboa. A percepção que tivemos era com a Universidade de Lisboa, com a Universidade Técnica. Portanto, era a Universidade Técnica de Lisboa, a Faculdade de Arquitetura, que, portanto, caiu. Uhum. Agora é tudo Universidade de Lisboa. Okay. Pronto, mas a ideia que se tinha lá dentro é que aquilo tudo aconteceu exatamente porque a nossa faculdade bateu lá no fundo. Pois, é possível. Bom, eu apanhei não ter professores, muitos professores despedidos. O nosso curso sofreu muito com isso. Tive aulas à noite porque não tinha professores suficientes para dar. Durante o dia, como então é que tínhamos que ter aulas pós-laboral. É um bocadinho igual, mas sair de lá mais tarde e não fazer o tempo inteiro da aula porque nem sequer havia autocarros até ao fim da aula, que é uma coisa que a faculdade nunca conseguiu agilizar com a Carris. Mas não, enfim, não podiam ter oferta de um curso pós-laboral quando não havia condições. Não havia biblioteca, não havia secretaria, não havia nada. Portanto, acabava por tratar das coisas que tinha que tratar durante o período do dia e trabalhar no período do dia. E ia ter as aulas à noite. Não foi uma opção nossa, mas teve que ser eu até acho que isto era ilegal. Mas pronto, né? Quem não gosta de algo ilegal? De algo ilegal? Como é que era? Ai, como é que era a cena dos gatos fedorentos? Do gato fedorento? Comportamentos de risco. Comportamentos de risco. Sim. Tivemos alguns aí. Mas pronto, isto para dizer que ainda assim sinto que não me fez crescer nem tão pouco ganhar assim, gosto pela área o facto de fazer aquele curso. Portanto, se eu tivesse ido para outro, então nem sei como. Como assim? Achas que. Se soubesse o que sei hoje, não tinha tirado ali. Mas o que é que achavas que faltava lá? Era tudo uma questão também muito interna da faculdade. Os professores, grande parte, eram pessoas que trabalhavam na área, mas que não tinham vocação para ser professores, não é? Não há um acompanhamento. Então tu estás ali a olhar para eles como um exemplo, mas eles não te conseguem guiar muito de como fazeres o teu caminho para chegar a algo semelhante. E pronto, depois a nível técnico também não é o forte daquela faculdade. Portanto, eu acabei por depois ir tirar um curso de alfaiataria no Modatex, que era completamente prático. Portanto, eu aprendi a fazer melhor a modelagem e a confecção também. Eu tinha medo de fazer modelagem antes e a partir daí deixei de ter exatamente por essa relação muito prática. Que o fazer, não é? Sim, então fui acumulando a experiência depois, isso fez-me voltar a gostar outra vez de moda, porque eu saí do curso a odiar e a não querer trabalhar. Mas o que é que é então? O que é então modelagem? É, portanto, quando tu desenhas as partes que compõem as tuas peças. Aí estás a fazer um desenho que é plano para uma coisa que depois vai ser 3D, não é? Vai-se acoplar ao corpo. Sim. Não é? Então é muito engraçado. Tens de ter a visão de como é que as coisas vão encaixar com forma. Mas, no entanto, estás a desenhar. Estás a desenhar em 2D. Sim, em 2D, sim, exatamente. Ah, engraçado. Sim, isso é preciso. Para já, um grande conhecimento até de como é que as coisas caem, certo? Sim, sim. No corpo humano. Podes, portanto, modelagem desenhada em 2D, mas depois há outra disciplina que é o draping, que é tu esculpires a roupa ou, portanto, as partes num corpo. Aí depois estás a fazer, podes passar eventualmente para o 2D outra vez para conseguires ter um padrão, um molde. Sim. Para reproduzires. Portanto, a modelagem é mais na ótica do depois da reprodução dessas peças, com os tamanhos certos. Sim. Se tu conhecesses alguém que dizia, opá, Teresa, o que é que eu escolho? Escolho design de moda ou escolho alfaiataria? O que é que tu dirias a essa pessoa? Provavelmente perguntaria qual é a escala da expectativa da pessoa. A alfaiataria é uma coisa que é muito de corpo para corpo. Não é uma coisa em série. O design de moda, à partida, terá em vista a reprodução em série, não é? Uma coisa mais massificada, ou mesmo que sejam poucos números, uma repetição das roupas. A alfaiataria tem este caráter personalizável, não é? Sim. E único, é para um corpo em específico, ou seja, é quase uma antítese, é exatamente o contrário. Sim. A alfaiataria é fazer algo à aquela medida. Aquela coisa personalizada, sim. Sim, à medida do cliente. E depois já vim a descobrir também que é também um universo maior do que isso, portanto, do contacto e da relação com o cliente. É óbvio que eu não tive muito esta experiência, mas moldam-me depois para... para o trabalho que tenho agora, que é de atendimento ao público, e de vendas, não é? Sim. Ao fim e ao cabo. O resto de design de moda é para pensares também, lá está, uma escala geral, para pensares o que é que um grupo de pessoas poderá vir a querer, não digo necessitar, mas quais são os desejos de um grupo de pessoas. Portanto, há uma segmentação de mercado, tens que estudar outras coisas. Sim. Que na alfaiataria podes estudar também, mas portanto, o marketing, por exemplo, e a comunicação na alfaiataria não é tão relevante. Sim. Porque é uma coisa muito, muito pessoal, digamos assim. Eu acabei por simpatizar mais por esse lado do mais pessoal. Sim, faz sentido. E então levou-me também a hoje em dia fazer uma coisa que eu odiava na faculdade, que era arranjar roupa. Havia este estereótipo de que, pronto, da costureirinha, não é? Nós queríamos ser designers de moda. Daí também dizer que depende do que é que tu simpatizarias mais, não é? Sim. O designer estará a estudar estas coisas e a projetar. Sim. Não executa. Sim, ou seja, faz o plano e pede para outras pessoas executarem. Sim, sim, à partida depois, pronto, lança. Pode também trabalhar um pouco aquilo que vai ser a produção depois das roupas, mas é uma posição mais distante do consumidor final, digamos assim. E eu comecei a gostar mais desse lado, de estar próximo às pessoas. E então comecei a fazer arranjos de costura. Ao início achava que era só eu a ser teimosa, porque queria contrariar essa ideia que eu tinha de que ir ser a costureirinha do bairro não tinha nada a ver com o que eu andei a fazer, a estudar, digamos. E depois percebi que, pronto, isso é completamente irrelevante. E é importante eu ter identificado esta necessidade também, que é de as pessoas têm muito receio de também ir à costureirinha, porque acham que ela não vai fazer... a coisa tão bem ou não tão personalizável. Ou seja, eu encontrei aqui um espaço entre o arranjo de costura, a bainha, o apertar, à parte da personalização. Sim. O que eu gosto de fazer é mais do que fazer a bainha, não é? Eu gosto que a pessoa chegue e diga, eu tenho este casaco que era da minha avó. E eu gosto muito dele, mas ele cai-me pessimamente porque era da minha avó. Sim. Então eu queria que ele me caísse melhor, mas ainda assim ele tem um corte, se calhar, muito antiquado. Não sei, o que é que podemos fazer daqui? E eu vejo com a pessoa o que é que se pode fazer dali. Às vezes podemos mudar tanta coisa, mas o objeto ou o simbolismo continua ali. Isso é muito gratificante para mim. Acho que para as pessoas que estou a trabalhar também. A ideia também que me dá... Achas que então esta parte assim do... da personalização, do... gosto muito destas calças, mas elas já não me servem ou já estão... Já não gosto tanto delas, mas elas ficam bem. Vou alterar qualquer coisa nelas para ver se volto a gostar mais delas. Esse tipo de personalização, mesmo de ser alfaiate, de pegar numa peça e reinventá-la, achas que isso está a desaparecer? É uma boa questão, porque eu responderia-te já que essa ideia de identidade e do único e do personalizado é algo que as próprias marcas de fast fashion e portanto, a indústria em si está a pegar muito. Sim. Portanto, é bastante contraditório ao modelo que eles têm, mas ainda assim está-se a apostar muito na interpretação disso para o marketing, porque se está a perder clientes desse lado. Por outro lado, também está a desaparecer muito, muito da massa de quem fazia isto tradicionalmente e há alguns anos. Há espaço para novos, ou seja, não é que estas pessoas que já trabalham nessa área há muito tempo tenham mais clientes. Provavelmente não, mas depois ao mesmo tempo estão a surgir mais jovens e pequenos designers que estão a pegar muito por aí, portanto uhum. há aqui alguma passagem também do testemunho. Sim. Há muitas pessoas, muitas costureiras ou alfaiates que estão a conseguir ensinar e passar uhum. um bocadinho essa técnica, e depois está a ser reinterpretada por estas novas pessoas. Sim. Isso sim, é muito... É muito interessante. Sim, é muito interessante. Pode-se perder alguma coisa muito interessante da parte do tradicional e dessa sim. herança, mas à partida há uma continuidade. Pois. Não exatamente como. Sim, sim, mas. Pronto, isto falando da alfaiataria tradicional, por exemplo. Sim. A herança está lá, mas isso não significa que tenha que ser igual sim, ao que sim. era antes, não é? Sim, sim, sim. Porquê que achas que então que estas grandes vendedoras de roupa andam a assumir esta postura de personalização? Achas que é porque esta nova geração tem, se calhar, talvez mais apreço ao tipo de roupa que tem e por isso não quer estar sempre a renovar? Ou o que é que achas que está a mudar? Pronto, o mercado é imenso na mesma, mas como o modelo de negócios destas empresas é de um crescimento linear... Uhum. Não é que se esteja a perder massivamente clientes, claro. mas com a visão de que se tinha, uhum. e repara que nos últimos anos, basta olhar para os últimos 5 anos, a cadência com que as marcas põem roupa nova cá fora passou das 4 estações para as meias estações, para agora ser de 2 em 2 semanas, é ou quiçá menos. Sim. Portanto, o ritmo ficou muito, muito, muito, muito, muito rápido. E o que aconteceu foi que o consumidor não acompanhou totalmente esse ritmo. Ainda bem, sim. por um lado. Mas, portanto, para estas marcas isso representa um decréscimo de vendas. Uhum. Logo, o que eles estão a tentar fazer... Ou melhor, o que eles fazem sempre é portanto, estudar essa... De que modo é que podem manipular o consumidor? E recentemente também tens uma coisa muito interessante, que é, eles já olham mais para o que é que o consumidor anda a fazer e quer, e apresentam isso do que... Ditarem eles mesmos, que, é isto que vocês querem. Haver um grau mais elevado de manipulação, sim. Sim, antes apostava-se mais em marketing e fazer... as coisas estarem visíveis ao uhum. cliente e apetecíveis. Sim. E agora investe-se um bocadinho mais no backstage disto. Sim. E é estudar quais são realmente as motivações das pessoas. Portanto, há aqui pronto, mais neurociência aplicada. Sim. Há mais investimento nessa isto área. Isto até seria das redes sociais também, não é? Porque agora tu tens as redes sociais e a internet no geral em si. Faz com, faz com que as próprias marcas se apercebam, ok, as pessoas gostam é disto, não sim, é sim, daquilo sim. que nós estávamos a planear ou da ideia que nós tínhamos anteriormente. Sim, sim, exatamente. Portanto, agora há aqui uma quase, não é total, uma quase reversão dos papéis. Portanto, o consumidor agora tem mais poder e o que acontece é que está também mais crítico porque se apercebeu que tem esse poder. Sim. E então acaba por, enfim, acaba não consumir tanto. E querer sentir-se com o poder. E então essa parte da personalização sim. É muito importante para estas marcas que não têm de toda essa visão. Sim. O cliente precisa de se sentir único. E as pessoas perceberam agora, finalmente, que vão comprar e se sentem muito bem. E é muito engraçado porque até ativa a mesma parte do cérebro que ativa os vícios, é fantástico. Okay. Mas não. Chegavam e via outra pessoa com a mesma roupa. Então, afinal, não sou assim tão única, pois. Porque as pessoas têm a roupa igual à minha. E isto já acontecia na minha adolescência. Eu percebia que eu estava a querer comprar as mesmas coisas que via nas minhas amigas, mas isso fazia-me sentir super única, porque o marketing estava sim. direcionado para isso. Entretanto, as pessoas ficaram mais críticas, ou se calhar também o poder de compra também ficou para uma geração não tão nova, e o marketing está direcionado para... Sim. Ao fim e ao cabo, um pouco para nós. Sim. E nós já somos um bocadinho mais críticos. Então estão somente a responder a isso. Portanto, muito do que eu faço também hoje em dia a nível profissional é entender estas coisas. Sim. E ver como é que isso... como é que se pode gerir isso a favor de, neste caso, de um ativismo relacionado com moda e consumo. Sim, e sim, e transparência, sim. Na cadeia de moda. Tu estás exatamente a falar sobre o que é que tu fazes profissionalmente. Sim. Vamos chegar até aí. Ok, pode ser. Portanto, queres-me explicar então o que é que fazes e... Porque eu acho que isto é um bom seguimento, não é? Nós entramos por aqui, mas nem foi com esse intuito, mas eu acho que faz todo o sentido. Queres-me explicar então... O que é que andas a fazer agora? Portanto, depois da alfaiataria, fizeste mais alguma coisa? Antes de... trabalhei para um ateliê, portanto, uma designer portuguesa, Alexandra Moura. Ah, depois também fui a Berlim, também trabalhei com outro ateliê que já era só de menswear, com uma designer alemã. E depois voltei e nessa altura comecei a... comecei a ter o bichinho, também muito por causa de ter estado em Berlim, aquele bichinho de, ok, moda sustentável, vamos usar este termo. Há lá um movimento de moda sustentável? Muito, há lá é uma comunidade, não só de profissionais, mas pronto, há um meio muito grande e pronto, fui muito privilegiada de poder ter ido perceber como é que funcionava lá e beber um bocadinho disso. E fez-me perceber. Que moda sustentável não era aquela coisa freaky... Sim, tudo reciclado. Sim, flower power, cenas. Não tem nada a ver com isso, na verdade. Percebi a profundidade disso, percebi como é que isso se relaciona efetivamente com a indústria, com o modo como se produzem. Não era uma estética, como aqui eu pensava, e penso que grande parte das pessoas tinham essa percepção. Quando se falava em eco-design, em design sustentável, em moda verde, pensava-se muito na estética que isso teria. Sim. E, na verdade, não tem nada a ver com estética. É bastante invisível até. Ou pelo menos eu tenho essa visão de que a sustentabilidade em moda é quase invisível, ela não precisa de estar visível, nem tanto ser estética e tu conseguires visualmente perceber isso, nem tão pouco ser aclamado e, portanto, explicado. Sim. Quanto menos houver disso, se calhar melhor. Uhum. É ser uma coisa que já está inerente ao próprio, design. Isto é da sustentabilidade, é importante... Porquê? Porque estamos a falar da segunda maior indústria a nível de poluição mundial, portanto, logo a seguir à alimentar. Portanto, estamos a falar do percebermos que, para além de somos pessoas e para além de comermos, também todos vestimos. E então o impacto disso é enorme. Sim. E já temos uma pré-sensibilização para a questão da comida. Também porque pronto, ingerimos relacionamos com a saúde. Sim. E a moda, não estamos a relacionar nem com a saúde, nem tanto com o bem-estar psicológico e muito menos com o impacto que tem no planeta. Sim. Eu percebi estas coisas todas e queria fazer alguma coisa quanto a isso. Percebi também que cá em Portugal não havia ainda um núcleo, não havia assim muita coisa a acontecer nesse sentido e quis começar a trabalhar nisso. E foi mais ou menos na altura em que o movimento Fashion Revolution estava a começar a crescer. Portanto, ele foi fundado em 2014, um ano após o desastre no Rana Plaza, que foi uma fábrica de 4 andares, penso eu, que caiu. Portanto, derrocou 24 de abril de 2013 e que matou mais de 1000 pessoas. Eram várias marcas. Eram várias marcas. Se quiseres, posso aprofundar isso também, que é uma coisa muito complexa. Eram várias marcas que são subcontratadas. Portanto, aquelas empresas são subcontratadas para entregar produto. As marcas, grande parte das vezes, nem sequer sabem que as coisas estão a ser produzidas ali. A nível legal é muito difícil ver estas coisas, etc. Mas basicamente o edifício não tinha condições para operar. Foi inclusivamente evacuado no dia anterior. Mas as fábricas continuaram a operar porque têm uma pressão absolutamente gigante para entregar as coisas a tempo. Pois. E então foram trabalhar e morreram 1148 pessoas, penso eu. Isto é um dos maiores desastres da história industrial nos últimos 20 anos. Portanto, o Fashion Revolution, ao nível global, surgiu como resposta a este acontecimento. Sim. Portanto, nós celebramos, entre aspas, o dia 24 de Abril, no intuito de fazer um dia em que as pessoas querem mudar este decorrer da história e que esse evento não aconteça de novo. E, portanto, isto foi fundado no Reino Unido. Sim. E eu, basicamente, tipo, tentei perceber se já havia alguma coisa em Portugal. Sim. Porque estava a pensar em voltar também. Lá em Berlim, particularmente, tem um núcleozito, um grupo do Fashion Revolution mesmo, alemão, que é muito ativo. Portanto, eu também tive contacto com essas pessoas, que foi ótimo. E cá não sabia o que é que estava a passar. E havia um e-mail e disseram: ah, já há uma pessoa interessada em abrir uma equipa, vá. Sim. Abrir um time. E pronto, quando voltei, consegui contactá-la, a Salomé, que ainda hoje é coordenadora do movimento cá, e desde então temos estado a trabalhar. Eu sou Community Manager, que é um nome pomposo para dizer que... Fazes redes sociais. Também. Faço um bocadinho de comunicação, faço um bocadinho de ativação da população em torno destas questões, portanto, eventos, tenho organizado, desde que voltei de Berlim, porque é uma coisa que lá funciona muito bem e é super divertido, tenho organizado mercados de troca de roupa, esse é o nosso grande Ex Libris, mas organizo outras coisas, como workshops que capacitem mais a tu poderes reparar a tua roupa, ou perceber melhor o que é que podes fazer com a tua roupa, como podes manter a tua roupa por mais tempo... Fazemos muitas palestras também, mesas redondas, para debatermos um bocadinho qual é a situação cá. Tento fazer uma pontezinha com a indústria, que ela está mais no norte, mas pelo menos com as poucas coisas que existem aqui nesta zona. Têm tido muita ligação com essa parte da indústria ou acham que ainda há muita coisa para trabalhar? Não muita, mas agora já estamos a... Como já temos uma pequenita equipa no Porto, estamos a tentar que isso... Mudo um bocado. Por outro lado, é a própria indústria também que já vem até nós, sem nós... Ou seja, nós recebemos muitas mensagens já com fotos do pessoal lá nas fábricas com o nosso cartaz que diz I made your clothes. Ah, giro. Muito porque provavelmente as marcas com que eles trabalham lhes pediram para fazer isso. Portanto, e as fábricas tiveram sensibilidade de perceber, pronto, o poder que isso também tem ao darem a cara. Sim. Dar a cara para estas pessoas é muito importante. Sim, portanto, e é economicamente até muito interessante. Esses cartazes, então, são o quê? São costureiras que deram a cara numa... Sim, isto faz parte da campanha, o hashtag Who Made My Clothes, que é a campanha central do movimento. Que é, na verdade, quando os clientes perguntam nas redes sociais quem é que fez as minhas roupas. Sim. Pronto, isto é muito fácil, é fazeres uma selfie com a tua etiqueta à mostra, tagares a marca da tua roupa e perguntares, Gaiam, quem é que fez esta roupa? E eles tentam de alguma forma responder a isso, não diretamente, não, pronto, é a logística de irem ver onde é que foi feita a tua camisola. É particularmente grande, mas as marcas têm respondido muito a dar listagens semi-completas ou já muito extensas dos fornecedores e dos fabricantes com quem trabalho. E pronto, e na verdade a indústria têxtil portuguesa é uma indústria que cresceu muito até nos anos da crise, pronto, e as pessoas estão muito abertas aos pedidos de quem lhes encomenda as coisas. Sim. Porque estamos a falar também de exportação, essencialmente. Sim, os designers portugueses têm muita dificuldade ainda assim em chegar à indústria, por causa das quantidades. E então trabalhamos muito para um mercado externo. E o que acontece é que as marcas começam a pedir às fábricas também para darem cara, para mostrarem o sítio onde foram feitas, porque têm os consumidores, os seus consumidores, a perguntar. Também a perguntar, E então depois a resposta a esta campanha é também a do I Made Your Clothes. Portanto, temos um cartaz, também pode-se traduzir em várias línguas, tem lá uma tipografia específica, e as pessoas na fábrica podem imprimir ou segurar um tablet, sei lá, whatever. E tira-se um retrato ou uma foto da equipa e pode-se fazer vídeos também ou mostrar um bocadinho de como é a fábrica. Mas é muito giro, muito giro. Tu também mencionaste nas feiras de troca de roupa. Como é que isso funciona? Então, é uma coisa muito fácil e muito gira que na verdade pode ter várias escalas. Nós temos feito com o intuito de juntar algumas pessoas, temos apontado quase sempre para 30 a 50. Uhum. Andamos a fazer eventos duas, três vezes ao ano. Uhum. Eu gostava de fazer mais, mas para tanta gente é preciso alguma logística. Sim. Mas é muito simples, porque é tu fazes o exercício na tua casa de identificares a roupa em bom estado que uhum. tu já não usas e que de Sim. alguma forma te podes desapegar. Sim. Porque todos temos muita, muita roupa. Todos temos roupa a mais e ela Sim. continua a aparecer no fundo do armário e nem sabíamos que ainda tínhamos. Sim. Essas roupas que estão bem, uhum. que até te trazem memórias, mas que sabes que não vais usar, uhum. Elas podem ter outra vida com outra pessoa. Uhum. Então a ideia é tu trazeres essas roupas Sim. para este sítio, onde outras pessoas vão trazer as suas e trocar ali. Portanto, nós estamos com uma logística simplista, no sentido de cada peça vale um. Seja Sim. um casaco de inverno ou um par de brincos. Sim. E tu ficas com esse crédito do número de peças que trouxeste e, portanto, podes levar esse número Sim. de peças de outras pessoas. Então, mas isso só funciona com trocas, por exemplo. Se alguém se virar para mim e diz, eu gosto muito desse casaco, posso ficar com ele? E eu olho para as coisas que essa pessoa tem e penso... Ok, não necessariamente, porque nós o que fazemos é montar um espaço como se fosse uma loja Sim. e tu chegas com as tuas e nós processamos, portanto há um check-in, digamos assim, okay. Tu entregas essas roupas, trouxeste 5, portanto nós vemos se está tudo em bom estado, que isso é muito importante, e atribuímos-te 5. Para tu escolheres de todas as outras que lá estão disponíveis. Ah, portanto, okay. Isto funciona só como evento em determinado período de tempo. Uhum. O ideal é tipo 3 horas. Okay. Então tu sabes que vais vir e que há lá muita outra roupa a circular. Sim. É claro que depois, pronto, é um evento engraçadíssimo porque as pessoas acabam por se conhecer ali Sim. e trocarem imensos pensamentos e histórias porque vem alguém a pegar na roupa que era delas e dizer, ah, essa era minha. isso era da minha avó. E ela fez não sei o quê. Ai, é que engraçado. E ficam ali a falar imenso. E já temos, inclusive, pessoas que se conheceram aí e continuam a vir já juntas. Sim. E que já fazem daquilo um bocadinho... É quase estilo de vida, não é? Em vez de terem que comprar, vão ali ver o que é que, sim, sim. O que, é que há a circular. E pronto, vai-se refrescando um bocadinho o armário assim. Sim. E na verdade, isto pode-se fazer em casa, com amigas, não é? Claro. Tu podes trazer as tuas coisas e dizer que... Ok, vamos, combinamos às 6 horas e bebemos um chá. Sim. E troca-se ali... É bastante mais informal, mas claro. O que nós queremos com isto é também um grau grande de informalidade. Não é? Sim. As pessoas saem sempre satisfeitas. O que acontece de não muito positivo, que é um problema somente para mim que organizo, Sim. é eu ficar sempre com excesso de roupa no final. Okay. Ou seja, as pessoas que vão a este tipo de eventos, já, estando familiarizadas com o conceito, também o querem apoiar e vão com aquela roupa que já não usam. E depois não querem trazer o mesmo número de peças, porque não querem atulhar de volta o armário. Portanto, vai-se com uma visão também de limpeza, de purificação, Sim. digamos assim. E então o que acontece é que normalmente eu fico com 4 vezes mais peças do que iniciei. Ai, meu Deus. Okay. Para este número, para este público que normalmente queremos atingir entre 30 a 50 pessoas, eu levo um stock que fui guardando dos mercados anteriores de 100 peças. Só para ir compondo a loja até chegarem pessoas. Sim. E eu acabo cada mercado com 400. Ok. E pronto, isso é um grave problema. E ainda assim, algo muito interessante que eu tenho vindo a trabalhar mais agora, por causa também da questão da reciclagem das roupas. E do basicamente não termos grande solução. Pois. Para estas roupas que já ninguém quer. Sim. Ao fim e ao cabo, esse é outro grande problema. Mas então, para essas roupas, por exemplo... Não tens uma loja online, quer dizer, roupas em segunda mão? Essa poderia ser uma boa hipótese. É só porque, pronto, isto para nós representa somente uma consequência do evento que queremos acionar. Uhum. O que queremos transmitir claro, é que deve haver circularidade nos bens. Faz todo sentido, sim. pronto, ainda estamos a trabalhar a solução, mas obrigada pela sugestão, porque é mesmo muito difícil depois dar destino a estas roupas. Uhum. O que temos feito é tentar uma doação direta a projetos que estejam a aceitar. Uhum. Porque também... Pronto, também temos as nossas dúvidas em relação aos contentores de recolha de roupa e triagem, as chamadas reciclagem. Sim. Pronto, é muito complexo também e nós evitamos seguir esse caminho. E então temos tentado identificar instituições que façam uma doação direta aos seus utentes ou que tenham, ou sei lá, projetos que precisem de trabalhar com um elevado número de roupa, mas que se possa ser de alguma forma transformada ou destruída. Nós também damos um bocadinho disso. No entanto, é sempre muito difícil, porque até mesmo os projetos que estão a doar roupa, sei lá, famílias carenciadas ou não, têm excesso, não há como escoar. Isso também eu percebi quando vivia em Berlim, porque foi, portanto, 2015 era aquele pico da crise dos refugiados em Berlim, pelo menos, cá não se falava ainda muito disso, e era preciso mais pessoas para fazer a triagem das roupas, portanto, mais voluntários, só para estar em armazém a organizar as roupas, do que propriamente pessoas para fazerem acompanhamento das pessoas que estavam a chegar. Sim. Portanto, é uma logística enorme. Sim, sim, sim. É que não é só dar a roupa. A roupa tem que encontrar o seu caminho para a pessoa indicada, não é? E para colmatar aquela necessidade que a pessoa tem. Claro, claro. Só que vivemos num mundo em que as pessoas já não têm assim tanta necessidade de roupa. Porque até mesmo quem tem muito pouco poder económico tem acesso a muita roupa. Sim. Pode renovar o guarda-roupa até bastante... Sim, em conta. Sim, porque, exato, os preços são tão baixos que isso passou a não ser um problema, digamos assim. E então é preciso organizar muito bem essas doações para depois se conseguir realmente facilmente dar às pessoas indicadas. Claro. Cá em Lisboa há várias lojas sociais que pronto, são espaços que são organizados um pouco como loja e em que as pessoas têm acesso a ir lá escolher. Portanto, as coisas não são impingidas, estão lá organizadas e vais lá escolher consoante aquilo que te interessa. Pois, eu ia dizer que eu estive em Londres há algum tempo. E lá há muito aquele comércio de segunda mão, desde sei lá, uma t-shirt em segunda mão da Primark versus Givenchy dos anos 60, portanto dava para encontrar um bocadinho de tudo. Estás a referir mais a charity shops? Sim, sim. Encontravas lá muita coisa assim do género. Ok, ok, sim. Cá, nós estamos a estudar isso e há bastantes. Não têm a visibilidade que essas têm, porque essas são mesmo lojas, presumo eu. Pelo menos as que vi, têm o aspecto de lojas. Estão numa loja, têm uma montra, são mais visíveis. Percebes? O que existe cá em Lisboa é um bocadinho menos visível quando estão relacionadas a projetos de ação social. Sim. Mas existem, por exemplo, ali no Mercado do Rato, tens a Dona Ajuda, que é um espaço muito agradável também, assim, tipo loja. É dentro do mercado, tens várias lojinhas no mercado, com muita coisa. Eles não têm só roupa, têm também CDs, vinis, jogos, livros, coisas para casa. Tem um pouco de tudo. E é muito nessa ótica. Okay. Mas, não sei, cá nunca houve muito essa... essa visão, não sei. Os projetos estão agora a perceber que podem tirar... Portanto, usar essas doações para fazerem algum dinheiro. Sim. Porque talvez também nunca foi muito aceito cá. Quando tu dás roupa, as pessoas ainda acham que estão a ajudar muito, sim, não é? Sim. Tu tiveste, se te lembras de quando foram os incêndios de Pedrógão, as pessoas também doaram demasiada roupa. Claro. E coisas que não faziam falta, tipo vestidos de noiva. Portanto, nós temos esta visão ainda assim... de valor da roupa. E quando alguém está a doar roupa cá em Portugal, o que eu sinto é que está a depositar algum valor ali. Sim. As pessoas acreditam que estão a dar qualquer coisa de valor. Sim. Só que, pronto, é tanta que também já não tem assim tanto valor. E não, portanto, caminhamos para essa... E também é aquela coisa de, se eu vou dar a uma loja que vai depois pôr as minhas roupas em segunda mão para venda, se calhar eu também devia receber um X. Talvez. Talvez seja por aí. Mas eu não sei como é que funcionava lá no Reino Unido. Não, eu acho era que era só doada tudo, também, doadas não é? E eles pois. Aproveitavam o que podiam aproveitar. Sim, mas se calhar já há uma aceitação maior de que o FII é esse, que é para ajudar o projeto, eles fazem o que quiserem com isso. Sim. Nós cá sinto que ainda somos muito apreensivos ao destino efetivo da roupa. Sim. Dizendo só que é doação e tu imaginas uma criança pobre em África a receber... Sim. Aquela sweaterzinha, só que isto não acontece. Claro. Não é? Daí depois também haver aqueles grandes escândalos com a Humana e etc. Que ao fim e ao cabo são projetos que revertem essas doações de roupa em dinheiro para reinvestir nos seus projetos. Sim. Não fazem sempre uma doação direta, obviamente podem fazê-lo, mas com a quantidade de matéria que adquiriram, efetivamente grátis. Tem que convertê-lo de alguma forma em investimento nos projetos que querem. Sim. Pois, porque há outra forma, as pessoas, de certeza que pensam, mas vocês são uma instituição de caridade, ou que não deve estar à procura de proveito próprio, de lucro. No entanto, para ter alcance e para ter alguma... fazer algumas iniciativas, não é? Seja workshops ou mesmo treino de pessoas mesmo dentro das fábricas a aproveitarem o material ou qualquer coisa assim do género, tu precisas de dinheiro. Sim. Não é através de doações de roupa que tu consegues. Claro, dizer, claro. Tipo... Não, e o problema com a roupa hoje em dia é só que a roupa cada vez vale menos. Pois. Também por ser tanta. Sim. Então estamos com... Ao fim e ao cabo estamos com matéria... que não tem valor e que está por toda a parte e nós não sabemos o que fazer com ela. Pois. Isto é um problema enorme, gravíssimo. Tu, enquanto... Vá, eu não sei se te podes chamar alfaiate. Nunca me vi dessa forma, mas... mas tu, enquanto pessoa que está mesmo dentro dessa indústria e já pôs as mãos na massa, achas que magoa-te de alguma forma ver essa desvalorização... E vá, uma massificação tão grande que chega ao ponto em que, de repente, numa loja, tu vês uma coisa mal cozida. Ah, sim. Sim, nós, ao fim e ao cabo, sou a pessoa mais crítica em relação a isso. Magoa-me muito essa desvalorização no sentido que acaba por chegar ao meu próprio trabalho. Mas sim. Isto é como em tudo na vida, não é? A poluição na Ásia acaba por chegar aqui. Sim. Tudo é holístico. O impacto vem de ti na mesma. Portanto, quando tu descartas a tua roupa no contentor e a partir daí não sabes o que é que acontece, as coisas chegam a ti também, invariavelmente. E então o facto de as pessoas, portanto, os operários fabris no Bangladesh ganharem 1% do que é o valor que tu pagas em loja pela roupa, portanto a manufatura tem entre 1% a 3% de percentagem no valor final da roupa, e isso representa hoje em dia lá já cerca de $120 por mês, que é o ordenado deles, e que já aumentou, portanto, 3 vezes mais, desde inclusivamente terem morrido essas 1000 e tal pessoas. Uau! Porque antes era muito menos. Tu ainda assim, sentes uma impotência gigante e sentes o impacto direto das pessoas que chegam até ti acharem o teu trabalho caro. Pois. Porque, efetivamente, do outro lado do mundo é irrisório o que as pessoas recebem. Sim. E que podia ser equilibrado, porque depois o custo de vida é baixo, mas não é. Pronto, as pessoas não têm o suficiente para terem uma vida digna lá do outro lado. E aqui acabamos por bater nesse ponto também, porque depois o meu trabalho não é valorizado pelos próprios consumidores. As costureiras queixam-se imenso disto. E tu também, se tiveres contacto com as pessoas que trabalham na indústria lá no norte, também estamos a falar de salários mínimos desde sempre, que nunca aumentaram e que depois acabam por ser também na Europa os mais competitivos, praticamente, tirando Polónia e Roménia. Sim. Por aí. Portanto, sim, isto há uma desvalorização geral que está inerente a esse valor final da roupa. Claro. Portanto, isso sim, só faz com que a percepção do consumidor é que a roupa não dá trabalho a fazer, percebes? Sim. E que é uma comodidade tão acessível que ao fim e ao cabo não tem valor. Pois. Mas sim, e para ter esse preço, efetivamente as coisas não têm durabilidade e não têm qualidade. Isso também é outra coisa. Sim. Não é só o que a pessoa está a receber de trabalhar na indústria própria. Assim, as próprias roupas que nós temos hoje em dia e que só ajuda a essa desvalorização, sim, são de muito má qualidade, vão durar muito tempo. É claro que isto, pronto, faz parte do pacote. Sim. É, quer-se assim, de forma a que possamos continuar a consumir umas... É como as baterias dos telemóveis possível. Também. Sim, pronto, qualquer produto que nós tenhamos, estejamos a conviver hoje em dia, não se quer que dure muito tempo. Pois. E pronto, isso traz, acho que traz uma desvalorização geral à vida, não é? Nada tem valores hoje em dia, ao fim e ao cabo. É tudo tão efêmero. Eu tive o prazer de ir a uma... não é bem... uma exposição, vá. Eu ia dizer um museu não, mas uma exposição da Louis Vuitton. E, por acaso, eu acho que eles subestimaram o facto de... do impacto que aquele vídeo ia ter, que era... eles tinham acabado de lançar aquelas malinhas que são tipo cofres pequeninos, com as marcas com a marca do Louis Vuitton, e uma delas era laranja, etc. Então mostram o processo inteiro de esticar a pele, fazer os detalhes da costura, colocar aqueles detalhes metálicos, todo esse processo. Que eu penso que, ok, isto vai ser num corredor, vamos colocar isto num corredor, que é para as pessoas, quando quiserem ir para a outra sala, ficam... pronto, dão uma olhadela para aqueles vídeos e pronto, 5 segundos e já está. A questão ali é que depois aquele corredor tornou-se muito difícil para escoar, porque as pessoas ficavam... O vídeo tinha à vontade uma hora. Vídeo de uma ponta à outra. Isso é muito interessante. É muito interessante ver que ainda assim há pessoas que têm curiosidade sobre como as coisas são feitas. Aqui eu achei imensa piada. A questão do desconhecimento. As pessoas nunca se tinham questionado, mas uma vez que o fazem, porque nós trabalhamos essa sensibilização e a coisa acaba por chegar de algum modo a muitas pessoas. Pode não chegar a informação toda, mas chega a pergunta. Sim. E as pessoas ficam com isto na cabeça. E se puderem saber, se estiver lá o vídeo, mesmo que seja no corredor, eles vão parar para ficar a ver. Tudo. Sim. Isso é sempre interessante. Eu achei piada porque eu pus-me um bocadinho atrás e estive a tentar ouvir o que é que as pessoas diziam. E a maior parte, o consenso era que "Now I understand why that costs 5,000 euros. E eu fiquei, ok. De facto... O saber de onde é que as coisas vêm, se calhar faz com que... Ok, isto dá imenso trabalho. Sim. Este material é tudo feito à mão. Eu pensava que era uma maquininha que fazia e que estava toda a gente a ganhar dinheiro à custa de um robozinho. Afinal, são umas mãos... Nós nunca vemos a cara das pessoas. São umas mãos que estão cheias de cicatrizes e calos e etc. De uma senhora com uns anéis bonitíssimos a costurar... e a colar cabedal a madeira e a metal e etc. Claro, mas era isso que eu te falava há pouco. Eu acho que essa desvalorização que se deve ao preço deve-se muito ao facto da relação que tu tens com o objeto ser muito superficial. Portanto, tu vais à loja e vês o material e podes ver de onde é que foi feito, mas é só essa informação que tu tens e sabes o preço. Portanto, tu atribuis o valor e a tua ligação à peça também consoante essa pouca informação que tens. Tu não vês tudo para trás. Se tivesse essa noção, efetivamente atribuías outro valor às coisas. Claro, ainda porque também há aquela coisa do estereótipo. Se uma coisa é feita no Bangladesh, ok, foi feita numa sweatshop. Sim. Se foi feita em Portugal, já é artesanal nosso. E pronto, isso é completamente... será sempre um mito, porque cá também há muitos problemas na indústria e cada país tem os seus. E ao fim e ao cabo o que é insustentável é o modelo em que estamos a operar a indústria inteira. Não é nem tanto de um sítio. Por exemplo, tu podes comprar Made in Italy e pode ter perfeitamente sido feito numa fábrica de chineses ilegais a trabalhar, a ganhar o mesmo que na China, só que estão na Itália. Pois. E há imensos casos disso, inclusive em Espanha, e quiçá cá em Portugal também, não que nós tenhamos informação concreta sobre isso, mas estas coisas acontecem. Portanto, não há salvaguarda para nada. Não é? Sim. O que há é tu saberes ao máximo e de forma mais direta como é que aquilo foi feito. Por isso é que num dos workshops e exercícios que fazemos com os consumidores, com o público, é perguntar qual é a peça mais valiosa que temos, não só de valor emocional como de valor económico. Sim. E normalmente a de valor emocional até nem está sempre ligada à de valor económico. E a de valor emocional está quase sempre ligada ao saber o máximo sobre aquela peça, que vem de um familiar querido, ou que se comprou a um artesão, ou se acompanhou um bocadinho mais o processo e principalmente se atribuiu uma cara àquela peça antes de ser nossa. Eu pergunto-me até se existe... Porque eu estou a tentar agora, com essa pergunta que tu acabaste de fazer, eu estou a tentar, qual era a peça que tenho mais em conta? Difícil. É muito difícil agora estar a tentar tirar uma das coisas, não porque, oh meu Deus, eu tenho um guarda-roupa extremamente curado e, portanto, dou valor a todas. Not the case. Mas simplesmente eu acho que se calhar eu não devo ser a única em que olha para o guarda-roupa e já está a encarar aquilo uma coisa como se fosse algo descartável. Por completo, não é uma coisa que, ok, eu fico com isto e é até isto ficar, se for um casaco, por exemplo, até ficar tão esfarelado que é apenas um fio. Achas que conseguias desfazer, digamos assim, da materialidade, de passar as tuas roupas? Não viverias tenho... mal sem elas, é isso? Eu neste caso, não sou... sou pouco... Sou um bocado despegada, no meu caso. Mas o que eu quero dizer nisto, é que eu acho que as pessoas já estão a um certo ponto que já não dão tanto... Já adquirem as coisas... Não tanto com o intuito de isto vai ser para a vida. Sim. Um casaco com este item de roupa. Claro, claro. É mais tipo, este verão é ótimo. Sim. E... São os ares dos tempos, não é? Porque a minha mãe sempre teve essa visão de investir numa peça e cuidar dela e ela vai durar muito, muito tempo. Sim. Mas isto era antigamente, porque hoje em dia já é a pessoa também que já não quer saber disso para nada e continua a comprar todas as semanas. E já quase que nem me oferece as coisas que já não lhe servem, como fazia antes, e dizia, olha, isto aqui é tão bom, ainda está tão ótimo, e vê lá se queres usar, porque já não me serve. Ela agora já não quer saber. Já não quer saber. Portanto, eu gosto sempre de pensar como é que posso trazer esse... Como é que se ressuscita esse pensamento, não é? Porque ele não é assim tão distante. Eu acho que tem a ver também com o quão estás disposta a gastar num item também. Pois, também. Se, por exemplo, tu tiveres um 100% de salário mensal e se tu apaixonaste por uma peça porque, sei lá, é o teu estilo ou é daquelas coisas que sempre quiseste ter, só que essa peça é para aí 50% ou um bocadinho mais desse teu 100% de salário, se calhar é aquela coisa de será que invisto e isto vou ter que usar ou vou ter que preservar o máximo de tempo possível? Pois. E depois tens outro lado que é também com o mesmo budget, hoje em dia tens muito mais peças, não é? Sim. Isso acaba por te dar uma falsa noção de riqueza também. Também. Tens mais, tens mais peças. A sensação de teres uma data de sacos nas mãos. Sim, exatamente. Dá-te a sensação que tens mais poder económico. Quando, exatamente. Na verdade é um bocadinho o contrário. Pois. Nós costumamos dizer que nesta indústria os escravos não são aqueles que estão a costurar a roupa, ou não são somente os que estão nos bastidores da coisa, somos nós também, nós consumidores, que sentimos presos e sem alternativa a esse consumo, porque uma das coisas que nós ouvimos sempre de toda a gente é que, mas eu não tenho poder económico para comprar mais caro. E nós estamos a dizer para comprar mais caro, estamos a dizer para comprar menos, comprar pensado, comprar consciente. Tu não precisas de comprar 5 t-shirts por mês, pois. Só porque elas eram 2€. Tu precisas de comprar uma t-shirt, se estiveres a precisar de t-shirt, e que ela te dure um ano ou dois, já era bom. Mas é esse argumento que temos, até principalmente com pessoas com crianças, que têm, portanto, ao fim e ao cabo têm um consumo maior, porque a criança cresce, e as pessoas dizem, mas eu não tenho dinheiro para comprar outra coisa, portanto eu vou ter que ir comprar aquela t-shirt a 2€, e não quero saber de onde é que veio. Mas aqui a questão é só essa, o querer saber de onde é que veio não aumenta necessariamente o custo. Isto é um mito. Sim. Porque o facto da peça ser mais cara não quer dizer que esteja isenta de de qualquer problema. Claro. Portanto, ela pode não ser sustentável na mesma. Simplesmente a marca tem um valor maior, tem um markup maior e tu acabas por pagar mais à marca. Aqui a questão é somente essa, é tu questionaste quem é que tu queres apoiar, o que é que tu queres apoiar. Uhum. Porque há muitas alternativas, até ao mesmo preço ou quase nenhum. Normalmente as pessoas valorizam a roupa que até nem lhe custou nada. Porque passou de geração em geração, porque alguém ofereceu, porque sim, etc. Principalmente com crianças, não é? E então neste mundo em que temos tanta roupa, toda a gente tem tanta, se nós começássemos realmente a ver o panorama maior e a sermos menos individualistas, menos consumidores neste aspecto, uhum. a doir só à loja, comprar, porque houve este impulso de que, ah, eu até estou a precisar. Sim. Sim, sim. Se tipo, dermos um passo atrás e pensarmos um bocado nisso, não vamos ter custos maiores. Sim. A nível económico. Sim. E pronto, e teremos um impacto diferente. Porque, sim. ao fim e ao cabo, quando tu estás a comprar, há quem diga que é um voto, não é? Mas ao fim e ao cabo é tu estares a apoiar uma coisa ou outra, uhum. não é? Se tu continuas a apoiar um modelo de negócio ou outro. E sim, ao fim e ao cabo se o víssemos mais como um investimento custa. Ou um voto, não é? Sim. Como se via antigamente, teríamos com uma indústria um bocadinho diferente, com um impacto bastante diferente. Pois, porque infelizmente já estamos numa fase em que podes comprar a peça mais cara, mas isso não significa que é mais sustentável ou menos. Não, de todo. Pois, nós também tentamos desmistificar isso. Se tu que pudesses dar, e tu podes dar, de certeza que alguém vai ouvir este podcast. Se puderes dar então uns conselhos a pessoas a dizer, ok, agora vou assumir uma atitude um bocadinho mais sustentável uhum. em relação àquilo que visto, o que é que tu dirias? Ok, eu particularmente também tenho uma visão muito rígida quanto a isto, mas eu acho que isto é importante, que é, há muito esta ideia de quando tu queres mudar o teu estilo de vida, não queres viver com a culpa do teu estilo de vida anterior. Portanto, grande parte das pessoas optam por caminhos feitos que as façam sentir melhor com elas próprias, que é, ao fim e ao cabo, o que todos queremos e o que a indústria da moda quer que nós sintamos. Bem connosco próprios. Okay. Então, para me sentir bem connosco próprios, se não temos a certeza que estamos a apoiar uma indústria exploradora, então agora vou à procura daqueles agentes que não estão a fazer moda que explora pessoas. E vou, tipo, agora comprar quase um guarda-roupa inteiro, novo, dali. Sim. E vou deitar fora as minhas outras peças, porque eu não quero olhar para elas e pensar que aquilo foi feito por uma criança. Uhum. E esta atitude também não é correta. Okay. Não estou a dizer com isso que as pessoas desatam a livrar-se de tudo, sim, sim. e a comprar tudo novo. Mas ainda assim há muito este bichinho quase automático, sim. De ir procurar então quais são as marcas sustentáveis e passar a comprar ali e gradualmente irmos fazendo das outras coisas que não queremos ter. Há muitas ao dispor em Portugal? Há bastantes. E é aqui que está este conselho que eu queria dar, que era... Isto pode ser um processo, não há mal nenhum nisso, e isto porque é tão importante sabermos de onde vêm as coisas quanto sabermos para onde é que vão as que já não queremos. Sim. E então o meu conselho é, antes de mais, é olhar bem para o que tu já tens, olhares bem para o teu armário. Se tu queres mudar o teu estilo de vida e seres mais responsável e consciente, obviamente isso só começa por ti e tu tens que basicamente fazer um inventário daquilo que tu já tens. E perceberes em ti o que é que tu precisas. O que é que dali é supérfluo? E o que é que vais fazer com ele? Para onde é que ele vai? Vais deitá-lo fora? Para onde? Não é? Sim. Qual é a extensão de ti que tu estás a querer realmente alcançar? Quanto de ti queres pôr nesta ação? Porque queres mudar o teu estilo de vida, então tens que fazê-lo bem, não é? Então o primeiro passo é somente esse. É olhares para as tuas coisas e escolheres dali... Quais são as que têm significado para ti? Porquê? Há muita coisa que tu podes aprender com o teu guarda-roupa. Às vezes as pessoas não têm noção, mas se tu tirares tudo o que tens e dispôs de alguma maneira, vais perceber até os teus padrões de gostos. Sim. De repente as pessoas percebem que têm uma preferência qualquer super estranha por azul. Eu é com preto, não sei. Pronto, e aí percebes também muito de ti e aquilo que tu queres projetar de ti também. Sim. E só aí depois procurares as alternativas. E as alternativas mais sustentáveis nem são o ir efetivamente procurar as marcas que estão a produzir de melhor forma. Sim. Porque disso tens muito já e há muito investimento a ser feito, que é de celebrar, mas ao fim e ao cabo eu diria que é ver contigo e depois com os outros à tua volta, porque as pessoas podem estar no mesmo processo, o que é que se está a fazer e sempre partilhar. E se fizermos isto em comunidade e localmente, é muito mais fácil. E então tu consegues também perceber que tu não tens que comprar novo para ser sustentável. Tu não tens que fazer reset no aquilo que não queres e começar de novo. Tu podes obter as coisas que já existem e isso sim é a forma mais sustentável de fazer esse processo. Portanto, sim, comprar em segunda mão, terceira, quarta, quinta, sexta, é muito mais sustentável do que comprar uma peça nova. Portanto, nós temos, no movimento, temos esta visão de que não há nada absolutamente sustentável. Há coisas muito sustentáveis e há coisas menos sustentáveis. E é encontrar esse equilíbrio em ti, porque se vamos todos também apostar numa forma de sermos consumidores conscientes, isso também é insustentável. Ao fim e ao cabo, queremos todos dizer, tem que haver diversidade, porque não se consegue massificar a coisa sem ter um impacto muito negativo. Pois. Que é isso que já existe e nós tentamos é contrariar esse pensamento. E então, pronto, demora mais tempo, é mais complicado, mas é um processo próprio. E é muito mais gratificante também. Portanto, eu por exemplo, estou a adorar esta viagem desde que vim de Berlim de não comprar roupa, portanto, há 3 anos. Uau, ok. E não é só pelo privilégio de organizar os mercados de troca, porque posso fazê-lo em casa com amigos, e de arranjar a minha roupa e de mantê-la e de ver o que é que as avós têm em casa. E eu tenho tanta roupa que era das minhas avós e mães e etc. Portanto, há imensas fontes de roupa que já existe, com tanta história, com tanto valor, que te chega a custo zero. Portanto, porque essa também é outra coisa que ouvimos muito, é de depois as marcas que são mais sustentáveis ou que se apelidam de tal, o consumidor tem a noção de que são mais caras. Elas podem ser mais caras porque efetivamente têm um trabalho diferente e um acompanhamento diferente do processo. Mas lá está, tu não tens que ir comprar essas marcas que se dizem puras, podem ser fantásticas. Mas tu não tens necessariamente que ir ter o mesmo consumo que tinhas com essas marcas. Portanto, o elas serem caras não acaba por ser já irrelevante, não é? Porque aquela coisa de, é naquilo que tu queres investir. Exato. Basicamente. Se fores comprar de 6 em 6 meses a mesma t-shirt que diz que é de algodão orgânico, é a mesma coisa do que estás a comprar uma que... Aliás, por acaso, agora eu ia-te perguntar. Eu ouvi dizer que o algodão orgânico é tão ou mais poluente como o algodão normal. Isso pode ter a ver com, portanto, o processo de produção. O facto dele ser orgânico quer dizer que não tem químicos. A função dos químicos é acelerar a produção, portanto, acelerar o crescimento do algodão de forma a ser mais produtivo, mais economicamente mais viável. Logo, o algodão orgânico não tem esses aceleradores, demorando mais tempo, terá um impacto a nível de consumo de água talvez maior, porque o facto de ele ser orgânico não consome menos água, consome a mesma água, só que se crescer, portanto, ao ritmo natural, deve consumir mais água, portanto, na bigger picture, ao longo de... mas depois, pronto, não tens todo o impacto é dos químicos, não é? Que se acumulou no solo e que vão lá ficar durante 30 anos, etc. Pois, faz sentido, faz sentido. Onde é que nós te podemos encontrar, Teresa? Olá, Fashion Revolution. Fashion Revolution, tens um site internacional, que é o fashionrevolution.org, da qual tem muitos recursos e ideias do que podes fazer, portanto, se isto... chegar a cutucar o bichinho a alguém, há lá muitas sugestões de como é que podes fazer melhor, como é que podes consumir melhor, não só aquelas que eu disse. E depois tens também um blog e mais mais recursos, até a nível educativo. E depois nós temos a página de Facebook do Grupo Português, que é ótimo para verem, por exemplo, as datas dos próximos mercados de trocas, se quiserem experimentar. Quando é que é? Que é, quando é que Fashion é o Revolution Portugal no Facebook e no Instagram também. O próximo ainda não tenho data marcada. Ainda não, mas tem. Pois então, quando isto for lançado, eu dou-te outro toque. Okay. A dizer, já tens data? E ponho no texto. Está bem, está bem. Isso seria ótimo, sim. Se tu, então, agora, olhando para trás, pudesses dar um conselho a ti mesma, à Teresa que estava a acabar de vir de Évora para cá, o que é que tu dirias? Se calhar para me desapegar mais. Para arriscar mais também. Sim. Porquê? Porque achas que naquela altura tinhas muito medo? Tinha medo de arriscar, sim. Mas ir para Berlim foi aquele primeiro passo de vou arriscar, porque eu não sabia, nunca tinha ido a Berlim sequer. Não sabia o que é que lá ia encontrar, tinha lá só uma amiga. E pronto, acabei por receber tanto, inclusivamente da cidade, uma série de histórias engraçadas também, de precisar de alguma coisa e as coisas aparecerem na rua. Sim. Foi assim que eu ganhei uma bicicleta. Ok. Verde, lindíssima, que depois acabei por deixar lá e não me arrependo. Não, porque ela há de ter passado para alguém. Ok. E sim, esse desprendimento, essa leveza de não preocupar. Eu tenho que me preocupar menos. Sim. Em geral, acho que isso é algo muito importante na vida. Acho que há muito stress na vida aqui, que nós nos preocupamos com coisas mais de forte. Eu sempre tive a visão de que preocupar era bom e agora percebo que é um equilíbrio na preocupação que se deve encontrar. Achas, mas que pende um bocadinho mais para o não tanta preocupação. Sim, pegando nisso, achas que há uma certa, agora vá, romantização de eu tenho que estar sempre a trabalhar, eu tenho que estar sempre preocupada, eu tenho que estar sempre com a agenda ocupada? Absolutamente, eu sofro muito disso. Tenho recentemente imensa ansiedade por causa disso, porque como conjugo estas coisas todas, que elas todas se relacionam, e conjugo depois também com o trabalho numa loja que trabalha com produtos mais artesanais e com algo também mais lento, mais identitário, mais hereditário, sei lá, que merece mais tempo de história. Ao fim e ao cabo, nós vamos sempre parar à tua veia alentejana, não é? Talvez, sim. Porque sim, porque ao fim e ao cabo o tempo é essencial e aquilo que tu fazes do tempo faz quase quem tu és, não é? Então, quando eu começo a achar que não tenho tanto tempo, é porque estou preocupada e acabo por depois não fazer nada com esse tempo que até tenho. Ou seja, há uma desvirtualização enorme da percepção do tempo. Eu tenho imenso isso agora. E então, sim, estou à procura dessa raiz lenta. É porque eu lembro-me, que havia pessoas que a dizerem: epá, estás sempre ocupada, mas com este tom. Sim. Agora já é com um tom completamente diferente. É tipo, epá, estás sempre com a agenda ocupada. Nunca dá para te encontrar, nunca, não é? Sim, é essa sempre ideia de que eu estou a fazer imensa coisa. A minha própria família tem esta... Sim, tem este problema. Eu tenho este problema com a minha família, que é o de eu não saber se eles sabem o que é que eu estou a fazer, mas eles acham que é fantástico, que eu estou a fazer imensa coisa. Ah, eu normalmente acabo o meu dia com a sensação de que não fiz quase nada. Okay. E pronto, então isso é um conflito interno imenso, mas é por causa dessa percepção de que temos que estar sempre ligados, não é? Principalmente se estiveres a fazer qualquer coisa que escolheste fazer, portanto, claro. Se a tua profissão está ligada àquilo que tu gostas de fazer, então há aí uma mistura enorme do que é a vida pessoal e o trabalho e etc. E isso acho que tem bastante impacto depois no teu psicológico também. E acho que é por isso que atualmente, como sociedade, estamos todos assim um bocadinho desligados, inclusivamente até dos nossos objetos. E depois, ao fim e ao cabo, de uns dos outros, não é? Mas se nós estamos desligados com isso tudo, então o que é que nos move? Pois é. É porque se não são as pessoas, são as coisas. Sim. Pois, eu acho que o que nos move é sempre essa sensação de que temos um propósito. E estamos sempre a trabalhar tanto para termos essa sensação, e não a atingimos. E depois vamos comprar mais coisas e sentimos-nos um bocadinho melhor connosco próprios e mais nós, e que já tens algum propósito, porque vais chegar a casa e mostrar o que compraste, ou sei lá. Mas depois vais trabalhar outra vez, e depois tiras férias e não consegues desligar, porque não sabes muito bem se também mereces aquelas férias. Porque talvez estejas à procura constantemente desse propósito. Sim, sim. Do teu valor no, sim, no mundo, não é? Se és ou não descartável, tu próprio. Esse é um bom conceito. Sim. Dado ao facto de nós termos estado a falar de coisas descartáveis. Sim, sim. Sim, ao fim e ao cabo, acho que é... se tu não existisses, o mundo seria assim tão diferente? Acho que todos temos esta pergunta. E eu falo mais pessoalmente por mim, porque, pronto, tenho este sininho sempre a tocar de... Tens que mudar o mundo. Que é um conceito absolutamente irrisório. Sim. Que o meu pai sempre me disse que eu não ia mudar nada. E eu sei perfeitamente que o meu alcance é absolutamente mínimo. Mas ainda assim é uma coisa que me é tão presente, de que eu tenho algum impacto. E que as minhas escolhas têm algum impacto. Isso vai tudo muito ao propósito. Sim. Portanto, tu como ser humano, qual é o teu papel aqui? O que é que tu fazes aqui? És essencial ou não, não é? Sim. E ninguém gosta de pensar que não é essencial, que não tem um propósito, que não tem valor perante os outros. Sim. Não sei, talvez seja isso que nos move. Não, eu acho que isso é uma ótima questão para acabar. Ok. Não, mas com o intuito de... Eu acho que nós aqui temos muito pano para mangas. Vá. Há imensas expressões engraçadas, sim, quanto à roupa. Há muito pano para mangas e eu ainda hei de te convidar outra vez para aqui para conversarmos um bocadinho mais sobre isto. Tá bom, fantástico. Combinado? Obrigada, Kai. Obrigada, Teresa. Espero que tenham gostado. Já sabem que se quiserem encontrar a Teresa e os seus vários projetos, estamos ou na caixa de texto por baixo do vídeo do YouTube ou então na publicação do site www.thepool.pt. É thepool.pt. Já sabem que estamos também no YouTube, como já disse, no Spotify também, nas apps podcasteiras que preferirem e também nesse tal site que eu vos acabei de referir. Se nos quiserem contactar com perguntas, sugestões para convidados, etc., temos o nosso e-mail à vossa espera. É o poolpodcast@gmail.com. Desta vez sem o de, não se esqueçam. Enviem-nos uma mensagem ou então para a página do Facebook em The Pool Podcast. Espero que tenham gostado e até para a semana.